dois, três, quatro. Foi Deus e me entregou de presente você. Eu que sonhava um dia viver um grande amor assim. Foi Deus, foi Deus, numa oração que um dia eu pedi. Acorrentada em teus olhos me vi. Quando te vi pela primeira vez, foi Deus que me entregou de presente você. No teu sorriso hoje eu quero viver. No teu abraço encontrei minha paz. Pra de uma vez meu amor entregar e não sentir solidão nunca mais. Foi Deus que me entregou de presente você. No teu sorriso hoje eu quero viver. No teu abraço encontrei minha paz. Valeu ter esperado o tempo passar pra de uma vez meu amor entregar e não sentir solidão nunca mais. Chego em casa já é de manhã. Depois de uma noite de amor. Alô, Zana! Ô, Thiagão! O pensamento não sai. Hoje tem. Se eu pudesse voltar atrás pra sentir o teu calor. Quem sabe canta comigo, vem! Pra te abraçar, pra te beijar. Pra saciar essa louca paixão, te quero pra mim. Viajar no seu prazer, no seu mar azul. Então acender ainda mais esse tesão. Eu nem quero dormir, eu te quero pra mim. Te quero pra mim.